Você não sabe quanta saudade você me deixou. Lindos momentos, coisas que o tempo jamais apagou. Foi tanta emoção, amor, tanta coisa que ficou. Foi tanta paixão, tanta coisa pra um só coração. Sinto saudade daquele tempo que a gente sonhou. Mas no meu peito a realidade é que nada mudou. Quanta solidão, amor, quanta solidão, amor. E a recordação é demais para um só coração. São coisas que eu não sei como dizer, mas eu sei que o meu silêncio você sabe compreender. Se você está tão longe, tão distante pra voltar, saiba que eu estou tão perto sem saber como chegar. Talvez sejam lembranças, nada mais. E eu nem sei dizer se os nossos sentimentos são iguais. Já tentei, já fiz de tudo e não consigo te esquecer. Às vezes penso que os meus sonhos não existem sem você. Você não sabe quanta saudade você me deixou. Sinto vontade de te buscar e dizer como estou. Foi tanta emoção, amor, tanta coisa que ficou. Tanta solidão é demais para um só coração. Nada mais. E eu nem sei dizer se os nossos sentimentos são iguais. Já tentei, já fiz de tudo e não consigo te esquecer. Às vezes penso que os meus sonhos não existem sem você. Sinto saudade daquele tempo que a gente sonhou. Mas no meu peito a realidade é que nada mudou. Quanta solidão, amor, quanta solidão, amor. E a recordação é demais para um só coração. Solidão, amor, quanta solidão, amor, e a recordação é demais para um só coração.